Alô? Quando você me ligar e eu não puder atender, é porque estou lustrando feliz meu nariz, ou é hora do champanhe e caviar? Deixe o seu recado depois do sinal, que eu te ligo um pouco antes do Natal.